O podcast a seguir não é recomendável para menores de 18 anos. Buceta. Oi, olha que loucura, olha lá, ui, chegamos nós, chegamos aqui com mais um podcast pra torrar o seu saco, tendo nosso amigo Lorival fazendo um backing vocal, ah, olha o grito desse papagaio, filho da puta. Aí, mano, velho, tudo beleza, tudo certinho? Como é que vão as coisas por aí? É, aqui tá tudo bem, estamos correndo aqui na vida, fazendo o que tem que fazer. Todo mundo pensando em coisas belas, todo mundo pensando em coisas positivas. E tá tudo aqui muito bom, tá tudo muito bem. Hoje teremos um podcast especial em que vamos falar só sobre quadrinho nacional. Ei, que vou botar fogo nessa bargaça, hein, meu? Vamos falar de quadrinho nacional porque eu sou uma bicha velha, safada e oferecida. Eu entrei em contato com o César pelo Orkut, né? Daquele camarada que faz aquele programinha de televisão da AlTV, HQ Mania, aquele negócio lá, sei lá. Eu vivo esquecendo o nome dessas coisas, né? Então, você entrevista o Peixoto numa entrevista preta velha? O grande responsável por todo o crime? Que absurdo que é esse? O cara falou, legal, vamos te achar. Mas por que o pessoal te odeia? Pronto. Eu tinha que responder, né? Porque eu também não aguento, né? Eu não aguento. Eu quero falar. Eu quero BTBT, eu quero falar bobagem. Aí eu já faço um disco. Pode ver que eu assustei lá no meu profilezinho, né? Do Orkut. Você pode ver que eu assustei o cara. Ai, quem que vai querer entrevistar um escroto que nem eu, né? Aí eu falei pra ele um negócio muito engraçado que eu... que eu acho que eu sou isso mesmo. Eu sou meio que a consciência do quadrinho brasileiro, né? Porque eu ouço, eu vejo essas pessoas apontando tudo isso, o pessoal fazendo isso aqui, e nada dessa merda pra frente, mano. E tá tudo certo, todo mundo acha normal, todo mundo vai levando na boa. Eu tô vendo aqui um negócio, eu vou comentar com você rapidinho, daqui a pouco eu volto. Eu fui fazer aqui um rango pra minhas filhas, que tinha aqui, vai aveia, né? Abri o armário e tal, o que eu olho dentro do pacote de aveia, tem um rato, um camundongo. Eu olhei assim pro camundongo, o camundongo ficou olhando pra mim assim. Desse ninho aí, o que você vai fazer, Zé? Eu olhei pro camundongo, botei na mesa assim. Falei, porra, mas isso é camundongo mesmo, cacete? Será que é? Aí eu olhei, ele tava me olhando. Eu falei, não, ele deve estar morto. Pô, o bicho morreu dentro do meu pacote de aveia. Não, será que ele tá morto? Aí ficou naquele vai no que eu, meu, olha só como situação. O que eu pensei, eu vou meter porrada nesse desgraçado. Meu, ele pulou de dentro da caixa. Disparou, portanto, sumiu. Você vê que o bicho saca quando você vai matar ele, né? Então, voltando ao assunto, tá falando do quê mesmo? Ah, você tá falando, o cara fica assustado comigo, né, porra? Olha, que cara, quem vai querer entrevistar um escroto que nem eu, né? Um puta de um maluco, né? Eu duvido, porque esse pessoal é muito careta, né? Esse pessoal tem muita caretice, é uma cabeça muito pequena. E a minha visão de quadrinhos, porra, bicho, eu não sei quanto a você, mas eu fui alfabetizado com essa merda, eu li pra caralho quando era moleque, tinha gibi pra porra, e eu gosto de gibi popular, eu também acho legal, eu tinha lá um meu padrinho, um nego velho lá, que tinha aqueles álbuns imensos do Flash Gordon de luxo, nossa, aquilo lá era um desbunde pela Ebal, né? E também tinha lá o Príncipe Valente, também colorido, meu, que poder que era isso, era fantástico, mas o meu barato era o gibizinho. Porque o gibizinho você pagava pouco e vem aquele catatal de história, né? Vem história pra caralho. Você passava um mês lendo e relendo e curtindo e tal. Tudo bem que a qualidade do papel era uma merda, que a impressão era ruim, que os caras tiravam história, tinha um monte de cagada. Meu, mas era divertido. Fazia parte da brincadeira, você curtia aquela zoação. Você metia o pau, mas não largava, né? Quando apareceu o primeiro gibi do X-Men, que na minha época não era X-Men. Na época era X-Men mesmo, né? Eu sou tão velho que o X-Men era X-Men. Então, quando apareceu o primeiro gibi do X-Men, foi muito legal. O cara grandão lá descalço, puta coisa absurda. O super-herói era bacana. Porra, e o Homem-Aranha, velho? Puta, o Homem-Aranha é do caralho. A ideia dele até hoje é legal. Só que o Stan Lee é um gênio, né? O que ele fez agora ele renovou os mutantes dele, né? Ou remontaram, sei lá o que fizeram, mas, meu, ficou muito bom aquilo que fizeram com Heroes, né? Ficou tão bom, eu achei também bacana essa novela Mutantes aí. Eu não vejo, mas eu passei assim, fui dar uma bicada, tava explodindo o Vale do Anhangabaú. Que do caralho que é isso? Isso é... Mas o pessoal de hoje tem nojo dessas coisas, né? Eu achei do cacete os caras explodindo o Vale do Anhangabaú. Atrás da Câmara Municipal, assim, subindo aquele cogumelo, São Paulo virando farelo. Meu, que magnífico, que isso é muito louco, cara. Mas a turma não gosta, a turma... Ai, que pobreza. Não sei se é pobreza ou não. Só sei que eu achei muito engraçado. E o Stan Lee, ele é genial ainda. O homem é fantástico. Mas o que acontece é que o quadrinho nacional, ele foi perdendo essa referência popular... Porque a Abril saiu do mercado, né? Quando teve aquela crise nos Estados Unidos, né? Que os gringos mudou lá, entrou um pessoal que não manja nada de quadrinhos e entrou lá uns executivos malucos da DC, da Marvel, que resolveram fazer aquelas edições luxuosas pra... Né? De novo é aquela conta maluca que eu falei do último podcast, né? O cara faz uma conta maluca, vê que ele fatura mais vendendo menos e subindo aí. Então ele foi pra isso, só que aí fudeu. No que os gringos foram para essa direção do gibi de luxo, poucas páginas, papel não sei o que, historinha fiapinho e desenhão, o que aconteceu? As vendas desabaram. Eles achavam que o cara ia... Olha a demência dos gringos. Eles acharam que o colecionador ia comprar 4 ou 5 exemplares da mesma revista para guardar. Tá louco? Isso é a ideia de quem não conhece gibi, de quem não convive com gibi, de quem nunca leu gibi, para dizer a verdade, né? Resultado: Marvel e DC ficaram na bancarrota, né? Ficaram à beira da falência, porque cagou tudo. Só que o gringo é foda. Como essas empresas fazem parte de conglomerados imensos, né? Tem lá um pica-grossa que chega e fala: não, isso aqui tá errado, vamos arrumar, vamos ver. Eles demoram, porque é muita empresa, né? Porque, se eu não me engano, a Marvel é ligada à Warner, né? Então, o grupo Warner era um milionário lá, um filho da puta qualquer, um cara maldito do inferno, porque, como dizia Balzac, né, atrás de tudo, toda fortuna sempre há um crime. Então, sabe-se lá que crime que esse camarada cometeu. Então, o que acontece? Deu aquele puta engol, o cara falou: não, vamos arrumar essa merda. Demitiu todos os caras lá e começaram a voltar de novo ao que era, né? Voltar de novo é bom, né? Voltar ao que era, o gibi popular. Porra, meu, Marvel, que não era vendido em supermercado, que não era vendido em banca de jornal, que é isso? Que contrassenso. Só que nesse meio tempo, esses títulos, com essa mudança, os títulos foram só para livraria, para bibliotecaria, para colecionadora, abriu. Pelas mãos do Zé Roberto Tive, tá, meu xará. O que ele fez? Simplesmente cancelou, não vale a pena. Eles tentaram investir naquela linha premium, né? Fizeram alguma coisa com o quadrinho nacional, mas não deu. Porque não tinha produção e não tinha autor pra poder compensar. Ah, mas tinha fulano. Ah, mas tinha o colonense. Ah, tinha o cara. Não, o problema é você lidar com o autor nacional. Porque o autor nacional é péssimo profissional. Tirando as honrosas e raríssimas exceções... que eu não conheço nenhuma. Tirando as honrosas e raríssimas exceções, você não tem um autor nacional que cumpre prazo de quadrinhos, né? Ilustrador é outra coisa. E o autor de quadrinho nacional, ele não sabe escrever, ele não sabe fazer roteiro. E eu te explico isso por quê. Quando a gente começa a ler gibi, a primeira coisa que a gente faz é começar a decalcar o desenho, né? Eu me lembro que eu, quando era bem pequeno, com 5, 6 anos, eu punha um papel por cima assim, que pra mim aqui era o máximo, eu punha um papel vegetal por cima e ficava decalcando assim o Homem-Aranha, vai, por exemplo. Eu fazia isso e depois tentava reproduzir. Não, não dava certo. Aí eu desisti, né? Porque eu não tenho jeito na mão. Não tinha paciência. Era moleque, era foda. Aí o que acontece? Todo mundo começa copiando o desenho. Alguns vão bem, outros vão mal. Mas só que o pessoal brasileiro esquece ou nem pensa que o quadrinho, ele é 100% roteiro. Ele tem que ter uma história. Isso aconteceu com o pessoal que fazia quadrinhos nos anos 60, com o criador do Raio Negro, que eu nem me lembro do que ele velho, eu quero que ele morra. Ah, ele já morreu, né? Então tô satisfeito. O criador do Raio Negro, o que ele fez? Ele copiou só o visualzão, né? O jeitão e o roteiro, põe qualquer merda lá e foda-se. E isso persiste até hoje. Só que os gringos sabem que, com esse abalo fudido que teve com a Marvel e a DC, eles sabem que se você fizer só desenho fudido, sem um roteiro bom atrás, você vai dar um tiro no pé. O exemplo está aí. O exemplo está aí com a Marvel, meu, duas puta empresa do caralho, à beira da falência, pedindo concordata, estourando... Tem alguma coisa errada. Aí eles mudaram os vagabundos, tiraram os caras de lá, botaram os caras melhorzinho. E ao longo dos anos, a Marvel e a DC foram melhorando. Porra, olha o filme do X-Men, né? Do X-Men. Você viu que bacana aqui? Ficou bacana. Tá, tem um monte de cagada ali, né? Mas ficou bacana. Eles foram licenciando, foram renovando. O próprio filme do Super-Homem, apesar de ser uma bosta de filme ruim do caralho. Porque filme tem isso, né? O Arnaldo Jabor falou que tem uma mágica no filme, que você não sabe quando ele funciona ou não. Você não sabe. Por exemplo, o Tropa de Elite é um filme ruim, mas funcionou. Como é que você vai saber? Então, não tem, né? O que você faz é se cercar. O que você faz é se cercar das possibilidades. E o pessoal, os gringos começaram a renovar os quadrinhos deles, começaram a redirecionar os quadrinhos para o grande público. Aí voltaram as histórias mais longas, as novelas, as coisas mais complicadas, mais trabalho. Porque o grande barato, vamos citar um exemplo, era o X-Men, o grande barato do X-Men era a novelada. Pô, será que o Wolverine vai ficar com aquela japonesa fedida? Ah, será que ele vai encontrar o passado dele? Ah, será que o Ciclope vai ficar com a Fênix? Nossa, ela ficou poderosa, mas fudeu! Meu, isso daí é novela, filho da puta! É novela, é subópera, é novela da Globo, é relacionamento, é dificuldade, vilões que mudam de lado. Vê que sacada, todo mundo fazendo vilão, sendo o mal definitivo. Aí vem como sempre, o Stan Lee fala, não, vamos deixar que o Magneto, ele é mal, mas vamos fazer ele mudar de lado. Mexendo com isso, meu, revolucionou, porque essas sacadinhas, né, de roteiro, de concepção, de planejamento linear de história, meu, os caras são foda. Tá bem que depois entra lá um outro maluco que caga tudo, mas não interessa. Aquele cara naquele momento trabalhou bem. Eu não preciso nem citar, mas vou citar porque eu sou contraditório e estúpido, o nosso considerado Alan Moore, que no Miracle Man ele trouxe a temática de super-heróis num novo patamar, ele trouxe mais pra perto da gente. Meu, o trabalho do Alan Moore é soberbo. Eu acho que no V de Vingança ele exagerou um pouco, ele carregou um pouco demais nos textos, porque ele foi muito literário, né? Mas funcionou, que é um absurdo. Porra, e Watchmen, aquilo ali é tudo. É o super-herói trazido aqui pro nosso dia a dia, pro dia das pessoas, dos gringos, claro, né? É fantástico, aquele lá é o gibi definitivo, você vê a genialidade do mundo. Depois ele cagou tudo, ficou cansado, vai pisando na bola, ficou, mas meu, o que ele fez ali, olha, V de Vingança, Miracle Man, Watchmen, ali ele tá salvo. O que ele tinha que fazer na vida, ele fez ali. Ele pode morrer, ele pode dar a bunda, ele pode torcer pro Corinthians, ele pode fazer o que ele quiser, que ele tá perdoadíssimo. Agora vamos usar ao quadrinho nacional. O que que o quadrinho brasileiro oferece em termos de... Meu, não dá, não oferece nada, cara. Por quê? Porque o nosso autor só sabe desenhar, e mal! Quando o cara desenha muito bem, ele vai para os Estados Unidos, vai para outro país e esquece o assunto. Quando desenha mais ou menos, ele domina um roteirozinho bem, você vai fazer mangazinho para os Estados Unidos, fazer aquela coisa. Tem uma chinesinha que eu conheço aí, esqueci o nome dela. Insignificante, né? Faz um quadrinho insignificante, estúpido, que não é nada. É só aquela coisa de aoi, né? De viadinho, meu, isso é uma merda. Mas o desenho dela funciona, a história dela funciona, ela ganha dinheiro dele. Criticamente falando, é uma merda. Uma pessoa normal, digamos, um macaco lobotomizado, jamais leria aquela porra. Que é muito chata, é muito babaca, é muito velho, mas ela tá ganhando o dinheiro dela, foda-se, tá certo. não está gerando um processo de continuidade, mas é o máximo que ela consegue fazer, beleza. O que complica é que os demais, o autor nacional não sabe fazer nada disso. Nada, nada. Ele visualiza primeiro estética, depois ele pensa em termos de amigos, de fãs, que fã, já te falei, é um câncer, e mais nada, acabou. Acabou. Porra, mas não é isso, né? Você acha que o Stan Lee pensou o Homem-Aranha, idealizou o Homem-Aranha para os amigos dele, para a estética dele? Não. O que, que o Stan Lee fez? Ele, como todo bom estadunidense, ele fez visando grana, dinheirinho, o vil metal, bagarós, bufunfa, cascalho, arame. Ele quer dinheiro e para isso ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar a mente dele para criar não só ideias, mas personagens que sejam de agrado da maior parte das pessoas. Claro que ele não vai poder agradar todo mundo, ele tenta. O que, que ele fez? Ele idealizou o nerd com poderes. Meu, o Homem-Aranha ele é o ícone do super-herói. Ele é mais que o super-homem, porque o super-homem é nietzscheano, tá aqui naquele puta. Ele é fácil, e o super-homem não teve renovações, né? O Homem-Aranha renovou o tema, trazendo o superpoder comum ao super, né, aos gibis, à pessoa comum. E quem era o leitor? Olha a sacada do homem. Quem era o leitor comum? O nerd. O nerd que habita todo mundo. Você é um puta nerd do caralho. Você que tá me ouvindo? Aí, ô palhaço. Você é um puta. Você, menina, você também é uma puta nerd do caceta. Se tá me ouvindo, você é nerd. Eu só tô falando de quadrinho, porra. E a sacada de Stan Lee foi essa. Ele sacou o público dele. É o insight, né? É aquele. Como é que é? Aquela elevação mental do camarada. Ele pum, sacou. Ele falou: beleza, meu público é esse. Saquei, todo mundo é um pouco nerd. O que, que eu vou fazer? Então eu vou criar um personagem nerd. O que, que ele fala? Um moleque que é perseguido, que é zoado, bobão e não sei o quê, que. Ele gosta da menina deliciosa, aquela putinha vagabunda que dá pra todo mundo, mas não pra ele. Ele é um merda, mas de repente ele ganha o poder, né? Pra não despirocar o personagem, olha outra genialidade. Ele colocou um limitador moral nele, né? Que na figura do tio. Podia ser o pai, né? Mas aí ficava forçado demais, porque ele criou um drama. O pai dele não ter criado pelo tio e tal. Isso também é meio mormon, meio Disney, que Disney não tem pais e mãe, tem tios, né? Pra uma coisa mais familiar, é uma maluquice deles. E aí, você tem lá o tio, não, você tem grandes poderes, trazem grandes responsabilidades. Você já jogou uma puta moral na cabeça do personagem. Pá! O anti-herói não tem essa moral, sacou? Você tira a moral, aí ele despiroca. Ao mesmo tempo que você deu o superpoder pro moleque, né? O que, que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai é contra o rival dele na escola, né? Senta umas piaba, mas não físico, porque senão ele vai estar incentivando a molecada a dar porrada. O que seria bom. Mas o que acontece? Ele vai na manha, vai disfarçando daqui, daí conquista o coração da menininha, porque agora eu sou o bom. Porém, o personagem começa a ter problemas, porque as grandes responsabilidades, e que tem não sei o que, ele vai. De novo, ele vai jogando drama em cima de drama e jogando o quê? Dificuldades. Porque o grande lance do herói, você tem que dar pra ele dificuldades, né? Se eu deixar o herói com tudo fácil, não tem graça. Você tem que dar dificuldades cada vez mais elevadas. Quando eu era moleque, eu adorava aquele o galinha, o condor, o águia, aquele que é o inimigo, que tem umas asas enormes, aquilo dava um brinquedo lindo. Pra você ver como a cabeça do cara pensa em um monte de coisa. Aí depois despiroca, joga um monte de coisa em cima, mas o vilão, ele tem que estar acima do mocinho, né? Ele tem que ser uma coisa tão horrenda, tão horrível, pra ele ter que superar mesmo. Claro que você pode não superar, tanto faz, mas você vai gerar um conflito, você vai gerar um drama que pega firme. E é isso que interessa pro leitor, a diversão. Porque quando você tá fazendo um quadrinho, você tá jogando na mente do camarada um cineminha. É que nem quando você era pequeno, aqueles mamulengos, né, aqueles marionetes e tal, você está jogando isso na cabeça do cara. Esse que é o grande tesão dos quadrinhos, não é o desenho, seu idiota. Não é a arte final, seu babaca. é essa projeção mental na cabeça do leitor que ele vai interagindo com o gibi. Você passou por isso, seu corno do caralho. Você, quando você lia aquele seu gibizinho, você se imaginava ali. Esse que é o lance. E começa com o quê? Batendo a empatia. Porra, eu gosto do Peter Parker, que eu me identifico com ele, né? Porra, eu gosto de tal personagem porque ele tem muito de mim. Essa menina, essa chinesinha que eu acabei de citar, ela faz um monte de viado por quê? Ela é meio viadinha também, é meio lésbica, e escreve pra lésbica. Certo ou errado? Não sei te dizer por enquanto. Tá uma merda, sim, eu sei te dizer. Mas o que é? Funciona. Funciona. É diferente de você pegar o quadrinho nacional, cuja metodologia de trabalho foi toda idealizada pro autor e pra satisfação do ego dele. Sacou qual é que é? Vou te dar um exemplo. Vamos abrir aqui um. Eu botei uns links aí pra você, o estúdio Magiluzia, Magiluzia. Você já começa por aqui, né? Foi o nosso amigo Guioff, que passou, mano velho carioca maluco, um abraço. Ele mandou aqui uns links pra nós, você viu isso aqui, ó? O que que é isso? Uma turminha, estúdio Magiluzia, Magiluzia. Ó, já começa pelo nome, que é horrível. Já começa, é mal bolado. Tá foda. Aí você vê o desenho da turminha, aí você vê aqui as revistas deles, você... Meu, tá vendo? Mangaká. Mangaká número 1, número 1. Que é isso? Isso é uma emulação do mangá. Ele não está fazendo uma visita aos mangás. Ele está emulando, ele está copiando, ele está realizando o sonho dele. Está relativamente bem produzido, mas está mangá demais. Eu vou te contar o caso do Cassaro. Por que o Cassaro fez sucesso com o Holy Avenger no começo? Depois ele cagou. Por quê? Porque na época, quando ele lançou, não tinha ninguém na banca fazendo mangá. E ele lançou esse fanzine de luxo dele, o Holy Avenger. O Holy Avenger é um fanzine de luxo, aquilo não é uma revista de verdade, né? Você não pode levar aquilo a sério. Se levar a sério, você é mais idiota do que eu pensava. E ele fez esse fanzine e colou, porque a molecada tava vendo na televisão Dragon Ball, um outro de anime, que não sei o que, rolar. Pô, cadê? Não tem como. E tinha o dele. A turma prefere o genérico do que, porque não tem original, vai do genérico. Mas veja bem, a partir do momento que entrou o mangá original, desabou. A alegria do Cassaro acabou. Ele se fudeu. Se fudeu geral, porque, primeiro, ele, como gerenciador, ele é péssimo. Ele não gerencia, ele se masturba. O problema do Cassaro é que ele se masturba criativamente, né? Ele não está fazendo nada. Ele tem uma técnica interessante que ele aprendeu com o Primádio, lá da Abril, de fazer roteirização legal. Ele tem uma técnica de roteirização interessante, bem quadrinhos, tanto que ele fez lá os Trapalhões, roteiro do Zé Carioca, ele mandou bem. Só que nas coisas dele, aí que fode, o ego do camarada explode. Porque ele vai colocar a namorada dele, o amigo dele, o não sei o quê, e tá achando que tá fazendo certo. Não é assim, cara. Mas por que que ele faz isso? Porque ele é um puta de um cara cheio de problema. A gente sabe que o próprio Cassaro já disse que ele tem sérios problemas... Dor de cabeça furiosa, uma enxaqueca. Eu não sei se ele tem uma cefaleia fodida. Ele tem que ficar no quarto, ele sofre pra caralho. Aí nessa, no processo criativo, ele coloca lá o dragãozinho, um cara baixinho, um dragão anão, que sofre de dores de cabeça, que foi expulso pela família. Meu, ele tá se dando demais. E pior, tá se dando o que não pode. Ele falou de si, falou dos amigos, falou de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e botou as perversões dele. Você vê naquele Lua de Dragões, você é um lagarto com teta. Aí nos seus insetos de metais, os metaloides do caralho, são insetos, não sei o que, com teta. Aí você vê a Niele lá, aquela elfinha com teta. Porra, meu! Aí ele vai namorar a Petra que tem teta. Ah, vá se fuder, cara. Vai ser amador assim na puta que eu pariu. Eu, que sou eu, eu me julgo um amador, né? Um eterno amador. Eu me julgo um amador, mas, meu, tem que ter limite, cara. Tem que ter limite. Você tem, não porque você tem que deixar de se espelhar. Não, você põe um pouco de você. No meu livro, O Mundo Sem Sol, eu peguei meus sonhos, mas eu sei o que eu estou colocando ali. Eu não estou falando de mim. Eu transformo aquilo num processo literário, num processo criativo. Eu não estou falando de mim, não sou louco. Vem um cara, faz uma análise psicológica, ele fica sabendo de mim, como eu fiz com o Cassaro, eu sei da vida dele, mas do que ele mesmo. Porque só ler o gibi dele, a enganação que é aquilo. Aquilo é uma terapia do camarada. E aí... Foi aí que ele se fudeu. Porque ele não registrou, né? Ele não teve registro de character design, não fez portfólio, não fez nada. E foi fazendo fanzine, que não sei o quê. O Cassaro, eu gosto de dizer que ele é um exemplo de como não fazer as coisas. O que ele fez foi importante com o Holy Avengers, mas é um exemplo de como você não deve fazer. Ah, mas eu gostei. Pau no cu que você gostou. Eu não tô falando de você, filho da puta. Eu tô falando do projeto dele como autor, né? Agora de volta aqui ao Magilhães. Meu, que merda que é essa? Vamos analisar friamente. A produção técnica deles, né? A diagramação tá péssima. O que acontece? Eles pegam os vícios do mangá, que são rostos, aqueles olhares... aqui o mangaká número 1, aqueles olhares... isso é uma merda. Que merda que é isso? Aí bota um carrinho aqui no número 2, que é um carrinho típico, uma townerzinha japonesa. Aí os olhos... meu, isso é uma merda. A capa é 99% do que está dentro do produto. Encare o seguinte, o gibi é produto. Ah, mas é minha... enfia sua arte no cu, tô falando que é um produto. Você vai vender esta merda de tal maneira que você vai... a primeira coisa que o leitor vai bater o olho é a capa. É ali que você vai fazer. Mangaká. Mangá caralho, meu. Que mangaká? Isso é o quê? Má criação. Ele tá vendendo pro fã. Porque ele é um fã. Sacou qual é que é? Essa turminha aqui, vamos ver os quem somos. Essa turminha aqui nada mais é que um bando de fãs que tá tentando fazer. Olha, Cláudio Almeida, edição, Jet Fidel. Eu conheço o Fidel, já curti com ele por aí. Newton Silva, que design, desenhista. Mas essa turma não tem as manhas. Não tem as manhas por quê? Porque eles estão fazendo o mangá pra eles. E pro fã. E o fã é 3, 4 carinhos. O Stan Lee, você acha que o Stan Lee, se ele fosse fazer o Homem-Aranha pro fã, ele ia conseguir fazer seu ícone que ele foi? Que ele é? Vou até ligar o ventilador que ficou quente aqui. Você acha que ele conseguiria ser tudo? Não, nem fudendo. Ele ia estar lá fazendo gibizinho de merda. Mas vamos agora então a outra parte, ao nosso considerado americanense, nosso mano lá de Americana, que tá querendo dar tô trocando uma ideia com ele aqui, né? Não vou citar o nome, mas o site dele é o www.nhk.com.br, núcleo de quadrinhos, bereré. Aí tem aqui embaixo, né, os títulos dele, o Crânio, o Thunder, meu, concepção completa. Completamente errada. Imagina o seguinte, que o teu gibi de super-herói, ele vai competir com Marvel, DC, você tá fudido. Você não vai ganhar nada se você seguir o jogo dos caras, porque eles são melhores que você. É a mesma coisa que o Viracopo do Ipiranga, o time aqui de Vares aqui no meu bairro, for querer enfrentar o São Paulo. Vai tomar um cacete fudido, assim, bem que tá foda. Meu, não dá, porque o preparo técnico do São Paulo é muito maior do que a porcaria do Viracopo. E o que que acontece? Esse aqui, o nosso mano aqui do que tem o Crânio, o Thunder, o Dragon, qualquer coisa, ele tá querendo fazer o quê? Competir com Marvel, competir com DC nas mesmas regras dele, você não consegue. Por que que as mesmas regras? Porque tá a mesma estética, o mesmo visual, o mesmo tudo. Isso aqui é manjado. Primeiro que o leitor normal não vai querer essa merda. Você conhece, você sabe como é que é. Você é leitor normal. Entre o teu X-Men e o Crânio, você vai preferir. Não, porra. Eu tenho o original, por que eu vou precisar do pirata? E o original tá acessível. Diferente da pirataria de música, que tá pra todo mundo, é baderna. Então você pega qualquer coisa, é foda-se. Quem vai gostar disso é fã. É o Blank, aquele palhaço ignorante lá da turma da CQB. É essa turminha que vai fazer o quê? Vai comprar um pouquinho. Ou não vai comprar nada e o cara vai estar se achando, mas vai ter muito elogio, não, você é muito bom, você é muito bom, o cara vai se cobrir de ilusão e vai se achar, vai estar vendendo, não, vai vender pouco, vai, ah, mas estou fazendo minha arte, foda-se, você não vai estar crescendo, você não vai estar se desenvolvendo, ampliando o mercado, e é aí que você se fode. Agora analisando a capa aqui desse Crânio, você vê, meu, eu vejo aqui no ato um lanterna verde. A capa tá feia, tá mal feita, tá estúpida, tá sem informação nenhuma, tá gringa, tá burro. Como é que eu modificaria isso, né? Eu pegaria a capa, eu amassaria ela com a mão assim, né? Exprimia, aí abria e fazia um negócio tudo estourado pra fazer uma coisa revolucionária pra você. Você tem que ter um pensamento revolucionário. Meu caro amigo, revolucione, amigo. Revolucione, filho da puta. Porque você está sendo muito conveniente. Você está satisfazendo a si mesmo e o leitor não quer isso. É diferente de você levar numa animecon, o seu gibizinho lá velho pra cá, porque a molecada tá indo pelo ímpeto. No seu caso não, viado. Você não tem ninguém, você tá sozinho. Então o que que acontece? Você tem que partir primeiro da revolução. Vamos revolucionar o personagem. Eu escrevi uns textinhos aí, de um nosso amigo Gus, que está trocando uma ideia, ele me falou sobre terror, terror e tal. Eu fiz um. Eu tenho aqui no meus, nas minhas anotações um personagem de terror, que é o Homem Feliz, né? O que, que é isso? Olha só que interessante. Que o Gus me falou aqui, não, porque é uma Vila Madalena, que é uma merda. Eu falei, beleza, o Homem Feliz é isso, é um cara todo de terno branco, gravata preta, um cravo na lapela, ele é todo feliz, ele tem aquele olhar sereno. Ele vai entrando assim nos barzinhos da Vila Madalena, aqueles boys do caralho, falando merda, tirando cocaína, aquela coisa, todo mundo detesta, mas todo mundo no fundo quer ser, né? Ele vai entrando lá, ele vai matando um por um, não com arma. Não com arma, ele vai furando olhos, vai esfaqueando. E ele sempre feliz, sempre alegre. Ele faz uma matança com extrema felicidade, com grande alegria. E ele também mata o pessoal da Vila Madalena, mata boy. E ele é indestrutível. Você não consegue detê-lo, você não consegue parar ele de hipótese alguma. Não, meu, não para. E ele vai sempre matando todo mundo com felicidade. Meu, olha que delícia que é isso. Pra trabalhar. Aí você vai jogando um monte de conflitos. A origem dele, quem é ele. Parta sempre da ideia. Henrique de Souza Filho, o Enfio, ele tinha seus problemas lá com o PT, esquerda, aquela imbecilidade dele. Mas ele disse várias coisas sábias que eu sigo. Ele falou que o desenho tem que ficar a serviço da ideia, e não o contrário. O que vocês fazem com seus quadrinhos é pegar a ideia ficar subserviente ao cara musculoso, ao cara na lua, a menininha que não sei o que do mangá. Meu, não é isso. É o contrário. Eu não sou referência de nada. Eu não sou referência de nada. Mas nos meus elementais, na historinha do Pedro, eu fiz o contrário. Eu fiz um menino que está descobrindo seus próprios poderes, né? Mas ele sofre com isso porque é muita coisa. E vai abrindo a consciência dele. E vai modificando o mundo ao redor dele, a concepção, o relacionamento com as meninas. Isso é difícil para o personagem e para o leitor compreender. E eu, como autor, tive que fazer, né, das tripas coração para ser compreendido. Foi complicado, mas eu acho que eu consegui. Tá na mão do editor. Deus queira que ele lance esta merda, meu Deus, eu vou ficar tão feliz. Ai, e eu sei que também vai ficar feliz, que você também vai ler, você vai curtir. Porque ele leu O Mundo Sem Sol, ontem eu fui lá falar com ele. Ele falou que tá do caralho, que eu sou foda, me elogiou pra caralho. Ele falou com sinceridade, não é conversa não, viu? Ele pra adular, não, ele anda, meu, beleza, vamos ver se funciona. No seu caso, você tem que pegar o teu personagem e fazer com que ele seja subserviente à ideia. Se você não fizer isso, meu amigo, você está absolutamente fudido e fazendo a mesma coisa que todo mundo tá fazendo. No caso do mangá, é diferente. Você está pegando um universo de jovens, que é o quê? Que é a escola, que é amiguinhos, não sei o quê, bereré, bereré, e gerando conflitos furiosos. Só que você não sabe o que é conflito, cara. Você não sabe o que é, porque você não tem formação literária. Você não sabe o que é nada. O máximo que você faz é ver novela da Rede Globo. E mesmo aquilo é uma merda, aquilo é uma bosta. Conflito é o seguinte: eu tenho algo que você quer. Eu peguei algo que você quer. O conflito é essencialmente briga de ego, né? Eu quero algo que você tem, você tomou algo que é meu, eu quero ou não quero. Aí você lida com isso. Essa é a essência do conflito. O meu personagem, o Pedro, o conflito dele é dar o passo seguinte na compreensão das coisas, né? Ele não consegue, ele tem medo, ele é um menino que ele tem medo. Mas ele vai criando coragem com o quê? Com as meninas. Vem uma elfa do passado que se declara pra ele, que tal, maravilhosa, e ela toda doce, e quando ela vai com o amor dela, ela vai explicando pra ele, com o amor dela, ele compreende uma parte, sacou? Aí no que ele compreende ela, né, um poder dele estala, começa a funcionar, e ele lê a menina, né? Então ele descobre que tá o grande segredo dela, porque com o amor dela, ele desenvolveu, aí ela fica feliz, transa, ficou uma coisa bacaninha, bonitinha, mas nada de putaria, viu? Aí vem a outra aqui, a menina japonesinha, que tem tá ali, tá com raiva e tal, e ele tá bobão assim, largado. Ele olha pra ela e se simpatiza com ela por outros motivos. Eu não vou dizer qual é, senão vou estragar a trama. E tem a princesa, que ele não sabe de nada também, que ela vem do nada. Mas quando ela vem vindo, ela vai alterando o inconsciente dele. Percebeu que são três níveis de abordagem, id, ego, superego, cabeça, coração e mente, que é diferente, né? Não, tripas, coração e cabeça, são três coisas. E cada uma delas altera nesse sentido, e tem um quarto personagem que vem, que é a figura do pai, do próprio Pedro, né? O seu Petrus, né? Ele chega, ele entra na narrativa para poder dar o fechamento no moleque, né? Pra fechar a compreensão dele. O último momento é com a irmã do Pedro, né? Que é a Petra, que, repito, não tem nada a ver com a Petra Leão, porque o meu personagem foi criado muito antes da Petra nascer, para começo de conversa. E essa menininha, ela tem no lugar dos braços, ela tem asas, ela é uma deficiente física. Então ela abre aquelas asas imensas de morcego e tal, e não é uma vida fácil. E por ela ver tudo isso, todas essas coisas boas acontecendo, ela se revolta e ela quer ser má. Ela fala, tô de saco cheio de tanta bondade, eu quero ser má. E ela vai embora. Só que ela leva o Pedro junto, né? E ali ela faz uma sacanagem com o Pedro, ele toma a primeira sacanagem dele, que é o quê? Ele fica perdido. Que acho que não tem a maior maldade do mundo, cara, é você estar perdido. É você não ter ninguém. E ela fez essa maldade pra ele porque ela precisava romper o lado bonzinho dela. Então, é difícil pro pessoal entender isso, mas vou ter que explicar. Mas tudo bem, quando sair o livro, se Deus quiser, quando Deus quiser, sair do livro, você vai entender por que ela fez isso. Porque ela é má. Ela está indo contra todo o sistema, né? O final do livro é muito simpático, né? Tem lá uma festa, não sei, puta, é muito... O que acontece? Ali tem outros personagens, tem muita coisa acontecendo. É um livro divertido pra cacete. Eu espero que o editor lance, né? Eu espero que o editor lance, porque tá muito engraçado. E eu gostei muito, também eu levei uns clientes bons pra ele lá, né? Vamos ver se o homem, né, curte. Agora vamos responder as perguntas aqui da turminha do podcast, né? Que tem uns negocinhos aqui interessantes. Vamos ver o que tem aqui. Queria falar uma coisa que me incomoda em alguma matéria do podcast que você faz. Você é formador de opinião, devia ter mais contato com as coisas que fala. A maneira de detonar tudo isso que não é, porque um monte de moleque te ouve, faz ter muita responsabilidade. Um exemplo era o seu, como dizia no mangá, né? Você estava violentando quem copiava, mas explicava direito o que queria dizer com aquilo. O que acontece é que vocês são muito burros. Eu não estou aqui para formar opinião de ninguém. Eu estou aqui para dar meu recado. Se você aceita, beleza. Se você recusa, pau no seu cu. Eu não estou aqui por você. Eu estou aqui para fazer uma modificação nas coisinhas, né? Eu vim aqui para dar meu recado. Eu não tenho responsabilidade nenhuma, não. Eu quero que se foda, porra. Você está me ouvindo por quê? Você vem até aqui, baixa o podcast, ouve, e o culpado sou eu? Ah, vá se fuder, mano. Você podia parar de ouvir agora, para de ouvir agora. Desliga essa merda, apaga do bookmark. Não, mas você assina o RSS, né? Assina o Seeders, né? Você vem todo dia ver se tem podcast novo, você está sempre vindo aqui, você baixa uma hora de conversa, você ouve para depois malhar. Ah, vá se fuder, cara. Eu não vou deixar de ser o que eu sou, não. Sinto muito, vai continuar assim, você não gosta. Não. O que acontece? Vamos olhar até hoje, tem moleque que não quer usar a revista do desenho porque o Zé Roberto falou que não é certo popular, o corpo vai ficar congelado no desenho limitado. Pau no cu do moleque! Aqui, não, e o traço desse fica congelado no tempo, limitando a repertório pobre. Pau no cu do moleque! Você acha que eu me importo com ele? Se ele é um idiota que ele leva tudo que eu digo ao pé da letra, isso é problema dele. Se o cara quer levar tudo ao pé da letra, o que eu posso fazer? Não pode copiar, meu, tem que criar. Mas se ele quer copiar, foda-se. Se ele não quer criar, foda-se. A minha função é dizer o que eu penso. Estou aqui para dizer o que eu penso. Eu não vou carregar nenhum nenenzinho no colo. Ô, tadinho, coitado. Ô, coitado. Atenção. Vamos fazer a voz do moleque. Roberto, você não pode fazer o menino fazer o menino das coisas. Por que você sabe? Meu, o moleque faz o que ele quer. A mesma coisa, tem que ter responsabilidade. Vai se fuder, não tem responsabilidade nenhuma. Eu sou professor de desenho, encontrei uma pá de moleque com essa ideia absurda. Pau no seu cu que você é professor de desenho. E o que eu tenho com isso? E daí? Eu sou professor de desenho, o que vai ser de mim? Então, se você é bom, vai lá e tira isso da cabeça do moleque, palhaço. E quando você escolhe a ficção científica mais antiga, parece que deseja que ela seja esquecida e quer. E quero! Eu quero que seja esquecida e ignorada, porque só tem esta merda aqui! Puta que pariu! Só tem ficção científica velha. Tudo nesse país é velho. O mangá que vem aqui é velho. O anime que passa aqui é velho. A ficção científica é velha. Tudo é velho. Eu quero que... Chega de Asimov. Chega de Robert Heinlein. Chega chega de coisa velha. Três coisas que não acabam nesse país. Espiritismo, né? Como é que era outra? Leninismo, marxismo. Meu, tudo que é velho fica aqui e prospera. Porra, tem que ter uma renovação, cara. Tem que sair desta merda. Tem que sair desta bosta aí. E não entra uma ficção científica nova aqui. Eu conversando com o Ícaro, nosso grande amigo Ícaro, que tomou no cu porque o Gabeira não entrou, né? Tá puto da vida, lá no Rio de Janeiro. Ele me falou de uma autora inglesa, que muito promissora, sendo muito elogiada lá fora. Ele falou de um autor, não tem mais nenhum outro. Eu quero conhecer coisa nova, caralho. Vocês brasileiros são os filhos de uma puta, porque vocês só querem ficar olhando pra trás. Só pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Porque um come o cu do outro, né? Só que quando você olha muito pra trás, quando vê um cara da frente, tipo, come o seu cu. Você, ai, tô na modernidade. Rebola o baú, eu cozinho assim. Ai, entra no meu cu assim, ó. Tchum, tchum, tchum. Meu, para com isso. Eu quero novidade. Olha, o grande sucesso de vendas que teve, né, nesta merda desse país foi o Tolkien, né, fantasia, né? Tolkien dos anos 30, 40. Douglas Adams, anos 60, 70. Que mais, meu? Porra, esse aí, você viu de que época que é? Aqui eu tenho um monte de gente, só tem gibi velho. E o novo que vocês apresentam pra mim é velho. Olha, na TV você liga agora, passa Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Naruto já tá velho. É velho. Tudo bem que quem renova aqui é o cinema. O cinema está sempre trazendo coisa nova. Mas é uma coisa nova dogmatizada, que não tem mudança nenhuma. É tudo a mesma coisa. Tá cheio de filho da puta fazendo dinheiro com anime, filho, baseado na ideia do Asimov. O cara, o Mina, pega um filme na ideia do Asimov, tá num robô de inferno. O problema é certo ele. Se o camarada ganha dinheiro roubando fragmentos da ideia do Asimov, pau no cu. Certo ele, tem que roubar mesmo. Se tiver que ganhar dinheiro, eu concordo. Porra, fiz pirataria, não vou querer ganhar dinheiro. O que complica é que se o cara faz isso com o Asimov, como fez o Will Smith arrebentando com eu robô do meu... O Asimov é meu mestre, né? Aquele velho era fantástico, meu paizinho velho fudido, ele era magnífico. Só que o que acontece é o seguinte... Só fica nisso, vocês só ficam nisso e vocês só olham para trás e não trazem absolutamente nada novo. Quando vocês trazem alguma coisa nova, é estética. Eu não quero estética, eu quero renovação de tudo. Se o cara rouba lá fora, é problema dele. Eu não me interessa, a minha posição é ser contra essas putaria e eu vou dizer o que eu tenho. Quando eu leio o original, sabe que isso não passa de supiação. Foda-se que seja supiação, e daí? Funciona, caralho. Meus elementais é a chupinhação de Uruzete Surá. É verdade, eu copiei de lá. Mas eu fiz do meu jeito. É diferente de você pegar e fazer uma transcrição literal. Como faz, digamos, o Iabo com o personagenzinho dele lá, com as princesas do mar. Aquilo lá é meio que transcrição literal. Ele pegou Hello Kitty, mudou. Tá feito. Eu acho Princesas do Mar uma merda. Puta, uma bosta. Mas ele tá ganhando dinheiro dele, foda-se. Que tem? Qual o problema nisso? Eu sou contra, claro, não precisa fazer assim, mas se o cara tá ganhando dinheiro dele, honestamente, o que você tem com isso? Essa busca pela originalidade constante é ilusória, isso não existe. Quantas e quantas vezes o Batman foi visto, revisto e revisto, e sempre se acrescenta algo novo? Não é a temática que se esgota. O que se esgota é a abordagem criativa da bagaça. Se você vê esse especial do Batman Gotham Knights, né, tem coisas fracas, mas tem coisas ali que são soberbas. O Batman está sempre sendo renovado, porque está gente com cabeça nova. Eu não me importo se 98% da indústria é feita de roubalheira. Que se dane, porque eu sei que o meu trabalho não é roubado e o meu trabalho é criativo. Se eu ficar zelando pela cagada dos outros, meu, eu não crio nada. O jeito que se for a ficção fantificativa, se o tornado das 19 meio sem maior crescimento de manifestação, pode fazer uma mulher que se afasta dos textos do cara. É, se afasta mesmo! Se afasta de tudo! Foi o que eu fiz, eu me afastei de tudo. Eu não assisto a anime, eu não vejo mangá nenhum, eu não leio livro nenhum, eu parei com tudo e fui buscar em mim mesmo, na minha formação, as inspirações para os meus textos. Não sei se é bom, não sei se é ruim, às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, tem que adora, quem tem, não interessa. Mas o que acontece na cultura pop é muito lixo, e eu não vou fazer apologia do Asimov, porque o velho tem o mérito dele, mas é o moleque que tem que ir atrás. Eu desprezo essas coisas institucionalizadas, essas listas top 10, os 10 melhores, porque eu não conheço a ficção científica japonesa, eu queria muito conhecer. Eu não conheço a ficção científica argentina, aqui do lado, eu não conheço, eu queria conhecer. Como é que eu vou incentivar o moleque a ficar de olho só no Asimov, porque ele é referencial? Enfio o referencial no olho do cu. Chega de referenciais, temos referenciais demais. Temos agora que ter que partir para mudança de pensamento. E é esse referencial que deixou todo mundo estagnado. E você, ô professorzinho de meia pataca, você devia ensinar a mudança de pensamento do moleque. Mas você não tem nada para ensinar, porque você é exatamente um fóssil. Você é que nem o Gian, aquela merda de exploradores do desconhecido do cu, é um fóssil. Vocês são tudo gente fossilizada. Eu não sou um fóssil porque eu fui para o Japão, eu fui para a Europa, eu rodei para os Estados Unidos um pouquinho, fui aqui andando pelo Brasil. Vocês estão tudo enfiados com a cabeça assim na gaveta. Ai, aquele cheiro de mofo. Asimov, Asimov, Katsuhiro Tomo, eu tô no meu cantinho, eu tô feliz, eu bato minha punheta e isso é bom. Ou seja, você quer aprisionar a cabeça de todo mundo para ser mais um idiota imbecil feito você. Ah, vai tomar no seu cu. Vamos lá, concordo com você, disse que não se deve ficar preso. É, mas depois eu conheci a nota mais antiga para saber tentar dando uma oportunidade toda. Não interessa! Tem que ver nada! O que é tosco? Tosco? Você quer saber o que é tosco? Tosco é Marcatti. Né? O Marcatti é tosco. O que é tosco? É o quadrinho que não fala para ninguém além do autor. Isso é tosco. Isso é podre. Na outra ponta extrema, tá lá o G.I. Joe. O Max Steel, lá na outra ponta, que é a Barbie, tem um lado de cá e lado de lá. São os dois lados, né, da putaria. Aquela porra que tá lá também é uma merda. A porra que tá aqui também, a sua aí, professorzinho, também é uma merda. Qual é que é a solução? É o cara descobrir por si mesmo. Não tem que ficar pegando ninguém pela mãozinha. Venha comigo, para. Vem que tem cambara. Não tem que fazer isso. Vai se fuder. Deixa o moleque ralar. Tem que se fuder mesmo. A mesma coisa pra terminar esse efeito sonoro que você coloca. Os efeitos sonoros vão ficar porque eles são a minha alegria e a minha felicidade. O que você sabe? Eu sei. Porque vai outros anônimos grande já em cima. Vai tomar no olho. É isso aí, meu. O Japa sabe fazer as imóveis. O irmão tá na sola do sapato do Júlio Verne. Sim, tá, com certeza. Mas o que me intriga é isso. Não vem nada novo nessa merda, meu. E não me chama de fã, hein, filho da puta. Caralho. Que fã, puta. Que foi a puta que eu pariu do olho do cu do caralho da buceta da tua mãe. Puta que pariu, foi uma merda. Agora você sabe porque o pessoal do HQ Mania, pessoal, numa entrevista, né? Eu sou a Dercy Gonçalves do mangá, né? Agora eu vou terminar só o nosso papo de hoje, que eu já falei pra caralho. Eu não tenho mais um tempinho aqui, dá pra quebrar um galho. Como é que você faz um personagem? Eu acompanhei a mentalidade do Stan Lee. Eu sei como é que faz um personagenzinho interessante. Eu vou te dizer a dica pra você não errar mais. Se você continuar errando, você é um idiota e eu vou dar uma bulacha nessa sua cara de palhaço. O que você faz? Um personagem interessante é você focaliza o seu público masculino ou feminino. Público masculino, assim, adolescente. Pronto, beleza. Qual é o estereótipo do adolescente? O estereótipo do adolescente é um nerd bobão fudido. Você, põe, mas não caçaram, né? Porque aquilo lá é o boy nerd fudido, é diferente. Pode ser o cara que trabalha, que é office boy, que pega o trem todo dia, aquela rotina do caralho, fila de banco. A vida do moleque é passar na fila. Ele vive enfiado em fila, porque ele é boy. A grande alegria dele é num videogame, é pegar não sei o que, ver as putinhas ali da Praça da República, tal, não sei o que, mas ele tem muito medo de jogar futebol do domingo. Ele tá começando a experimentar cerveja. Ele é assim, pega uma pessoa comum, um camarada comum, um brasileirinho comum, você vai na rua, sai desse teu gueto desgraçado, vai na rua e pega um moleque qualquer, né, um carinha qualquer, e dá um poder pra ele. É isso, dá um poderzinho pra ele qualquer. Seja qual for, só faça isso. Faça esse exercício. Lição de casa, crianças. Vamos fazer lição de casa para vocês. Professor BK está passando para você agora uma liçãozinha de casa. Você que quer ser roteirista, você que quer ser agora um criador famoso, vamos passar uma lição de casa de roteiro para você. Pegue um personagem masculino a partir dos 12 aos 16 anos, quem sabe 18, dê para ele um pouco de poderes. Dê para ele um office boy que vem lá da parada de Taipas, que sai ali da casa do caralho, pega trem todo dia lotado, cheio de evangélico, filha da puta, pagando aquelas merda de caralho que eles fazem, cantando com violão, pessoalzinho jogando cartas, e ele ali sonhando em ser qualquer coisa que ele não sabe bem, ok? Uma pessoa completamente insignificante, sem o menor interesse pra nada, a não ser ficar ali, vivendo aquela vidinha besta, desejando a baianinha fedorenta que ele conhece na escola. O que, que você faz com ele? Mata ele. Mata o filho da puta. Só que empurra ele do trem, toma uma facada de bobeira, não interessa. Ou ele morre. Mas só que ele não morre. Sacou? Ele é um morto-vivo. Ele está em franco estado de decomposição iminente. Mata o personagem, mas mantém ele vivo. Aí ele começa a se descobrir que ele está morto, né? Ele cutuca a mão, não sente nada. Ele pega assim um copo de vidro, ele aperta, aperta, aperta, nada, aperta. Ele, ele aperta com tanta força que quebra os cacos dentro da mão. Ele não sente dor. Que bacana que é isso, você acabou de jogar o fantástico, o inesperado, o surreal na vida de uma pessoa comum. Aí você pega, faz ele pra escola, ele vai pra escola, vai pintar. Ele vai pra escola, mas tá estranho, dá beijo na mãe, a mãe reclama que tá um cheiro estranho, que tem pisão no cocô, ele... Ih, fudeu. Aí ele vai pra escola... E tá ali assim, ele recebe o quê? A menininha que ele gosta. Ele recebe lá a menina que ele gosta, aquela menininha. Só que desta vez ela está com um lenço no pescoço. Tá cheio de... Mas aquela hora que ele tá entrando assim, tá todo mundo assim no pátio, esperando dar o sinal pra entrar, o pessoal tá trocando ideia. E ele chega pra ela e esbarra nela, né? Assim, oi, tá? Oi, aí, tudo bem? Só que ela não quer dar três beijinhos, né? Ela tá tudo assim, pô, o que fazer? Aí não sei o que acontece, ele... Dá um tapa nela, ela olha, regala o olho, a cabeça dela cai assim na mão dele, pai, todo mundo vê. Bicho, eu acabei de dizer pra você o que você precisa pra trabalhar com personagem de mangá dentro do Brasil. É isso. Você tem o quê? Um brasileirinho comum que pega trem, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que acorda de repente de manhã que ele está morto. Você inseriu no personagem um elemento fantástico, um elemento absurdo, um elemento pirado. E ele descobre que está morto. Só que ele não sabe o que fazer, ele fica quieto. Porque a mãe dele é evangélica, vai falar daquela passagem bíblica que quando o inferno ficar cheio, os mortos vão começar a dominar a terra. Então você não é. Você deixa o personagem agoniado ali, ele fica na dele, ele, não aconteceu nada, não aconteceu nada, se vestiu, botou a roupinha, foi pra escola. Aí tá tudo bem, não tá acontecendo nada, tô me sentindo bem. Aí ele vai assim na rua, ele tapa o nariz assim, ele anda com o nariz tapado, né? Ele não precisa respirar. Perceba, ele não precisa respirar. Ele põe a mão no peito, ele não sente o coração. Ele está morto. Agora imagina como que você vai abordar isso no moleque. Que ele vai ficar louco? É o Zé da Morte, que quer que seja. Mas... Aí ele vai pra escola assim, tá a menininha lá, ele não sabe o que fazer. Aí tropeça na menininha assim, a cabeça dela cai. Ela também morreu. Que tá acontecendo, cara? Que merda é essa? Viram, todo mundo vê a cabeça dela caindo. E a cabeça dela... Porque não pode falar, né? Porque, não seja idiota, você corta a cabeça do personagem, mas se a cabeça sai, ela não pode falar, pra dar corda vocal e do pulmão. Certo, idiota? Então tem que pôr a cabeça de novo, fechar ali... Pra poder circular o pulmão, pra poder falar, né? Agora você imagina o que, que é isso. Você já fez o quê? Eles se uniram pela morte, né? É um Romeu e Julieta pós-moderno, só que pós-morta, em espírita. Aí você joga o quê? Uns espíritas no meio, que eles vão querer saber o que é, os evangélicos vão vir pra cima, fala que é o demônio. Aí vem o cientista querendo estudar, ou o instituto vai, o médico legal vai chamar, e vem o SAMU. Pô, o SAMU, para aquela perua do SAMU, já desce os caras, mas eu tô bem! Não, aí mede ali, então, tá, mas você aí a cabeça solta de novo, puta, os caras saem correndo, viram uma merda. Aí o motorista do SAMU tá quieto assim, né? Aí ele desce do SAMU, é, eu também morri, né? Ele abre o peito assim, tá crivado de barro. Ele compra, né, vambora daqui, né? Põe os dois pra fora, pô, da perua, todo mundo correu. Aí começou a chegar a PM, né? Aí eles vão andando pela rua, eles veem que estão umas pessoas paradas assim, olhando pro vazio, assim. Eles também morreram. Tá todo mundo morrendo e morto, sendo morto em vida. Isso começou com a história do seu Walker, né? Que é um personagem que eu criei aí, que ele foi se matar, ele pulou do prédio, o cara se estatelou todo, só que aí não morre, ele levanta. Agora você imagina, o que, que é isso? Meu, isso é mangá, cara. Isso é mangá, os dois apaixonados ali, presos pela única coisa, unidos, separados na vida, unidos na morte. A motorista do SAMU ali desesperado, porra, preciso ver minha mulher, preciso ver meu filho, o que tá acontecendo? Mas se eu for pra lá, eu vou me fuder. Você tá abordando também o quê? Segregação racial, né? Porra, eu tô morto, só que é uma segregação muito louca. O que, que vai ser de mim, caralho? Ele andando com a perua do SAMU e a menininha lá chorando porque a mãe dela bateu nela, contando que teve um acidente. O pai ficou louco, esfaqueou ela, cortou a cabeça. Olha que merda. Mas você faz isso com humor, com alegria, com diversão. Meu, mangá é isso, é você inserir um elemento fantástico na vida das pessoas. O que, que acontece aquele Yu Yu Hakusho? Você leu? No começo era o que? Era um moleque nervoso, é gambum. Ele morre e o espírito dele fica indo pra lá e pra cá. O que, que é isso? Isso é espiritismo, cara. Depois virou aquela merda de videogame idiota, mas aquilo é espiritismo, ele quer ajudar as pessoas. É isso! Meu, é tão fácil que eu me impressiono que você não saiba fazer. Você prefere fazer aquela porra de exploradores do desconhecido, aquela. Um chapéu voando no espaço, que coisa careta. O camarada me mandou um texto pra ver o que eu achava. A gente começou a trocar ideia, pra encerrar o podcast de vez agora. Ele passou um texto muito bacaninha. Ele simplesmente falou o seguinte: Zé, para que precisamos de naves espaciais se temos desdobramento astral? Pra quê? Eu concordo! Pra quê? Porque a fantasia no Brasil ela é muito fechada, né? É o cara, é ele, mais nada, é o mundo dele. Mas se você traz um elemento fantástico na fantasia, na maior, fudeu! Isso era o grande barato do Jornada nas Estrelas, né? Você jogava lá um super ser cósmico, zoando com a navezinha no espaço, com aquela coisa lisérgica, tá lá a nave, de repente vem uma mão verde imensa pra segurar a nave. Mas isso é muito legal, cara! E quem se toca esse que meu camarada deu, isso é fantástico! Pra que naves espaciais? Pra que desdobra astralmente através de drogas e faz o camarada sair explorando por aí. Olha aí, que ideia fabulosa. Enquanto isso, o filho da puta faz uma navezinha. Tira o capacete, o cara tá de óculos, chapéu. Porque é uma mentalidade atrasada. É um fóssil. Que nesse professorzinho de merda é fóssil. Se vocês são todos fósseis. Não que os meus elementais sejam grande coisa, não é. Mas no estelar... No estelar eu tô fazendo uns negócios que estão muito... Aquilo lá tá pura lisergia. Vou contar só uma partezinha dele, né? Ele tá lá com a menininha, né? Ele tá voando com ela pelos planetas e um crisântemo, né? Que a nave dela é um crisântemo. Ela fica sentada no meio ali em posição de lótus, né? Com as pernas, com a mãozinha assim no peito. No peito assim, no colo, né? E ele do lado dela de mãos dadas, né? Porque rolou ali um gozo, não... Porque eles não são vivos, não é um gozo de espermatozoide, é um prazer espiritual que teve, né? E eles se amam de uma maneira incrível, eles estão juntinhos ali, né? Ela vai lá, vamos te levar pra ver meu pai e tal. Ele falou, oh, legal, pô, ver seu pai, que barato. São crianças, né? Não vai ter putaria, não posso. Aí ela levanta assim, vai atrás dele e põe a mão nas têmporas dele aqui do lado, né? Ele falou, ah, tá fazendo um carinho em mim e tal. No que vira a esquina. Vem o sol, mas não com luz, ele vem em forma de coisas estranhas, de placas de rua, jatos e jorros de demência, de loucura pra cima dele. Ele abre os olhos, ela firma a energia dela ali para segurar toda a estrutura interna dos chakras, dos 12 chakras do moleque, que ele é muito, ele está tendo uma evolução muito grande. Ela, ela segura para o cara não se desestruturar, que ele está vendo o sol, né? Então ela segura ali e tal, ela faz uns negócios com o amor dela, ela segura o cara, mas é tanta coisa que ele abre a boca assim, começa a expulsar o mundo de dentro de si. Olha que legal! Só com aquelas imagens, vomita aí, aquelas imagens dele começam a se harmonizar com as imagens do sol. Ele está entrando na frequência do sol. E ela tem que se agachar e fechar os olhos assim, porque é muita força, né? Subitamente tudo para, ele cai no chão desmaiado. Ele já está no castelo do homem, né? O que ela faz? Ela não tem boca, a Prana não tem boca. Ela dá uma gargalhada de menina louca, pega assim a barda do avental dela, da roupinha dela, e sai dançando em círculos dele, cantando. Que é isso, cara? Quando eu vi isso, eu falei, Zé, onde você tá com a cabeça, cara? Que negócio é? Eu não sei, bicho, vou ter que bolar uma justificativa pro Heitor, que eu não sei que porra é essa, que isso aqui ficou foda. Eu tava lendo e falei, meu Deus! Que é isso? Ah, o prazer da menina que ele se reencontrou e que não sei o que, aí vem o sol falar com ele, né? Puta, tá foda, essa historinha é foda. Eu parei ali que eu precisei, eu tô há 3 dias sem fazer, 3 dias mais até, eu não consigo mexer, que aquilo tá muito pesado. Negada, muito obrigado pela sua atenção, valeu por tudo, espero que o nosso papo tenha lhe acrescentado alguma coisa, e qualquer coisa que você precisar, não hesite, solicite. Zé Roberto B. Cabrinho. Mantenha contato. Um abraço. Tchau.